Fiambacds.com. Fiamba é bom demais, sem você não sei viver. Você é todo meu céu, minha estrela é você. É um fogo, é uma paixão, não dá mais pra explicar. É loucura este amor. CDs.com. Curtindo o Lambadão, meus amigos da banca, lá no Prainha. Pensa um lugar bom. Te amar é bom demais, sem você não sei viver. Você é todo meu céu, minha estrela é você. É um fogo, uma paixão, não dá mais pra explicar. Salvador, tira o pé do chão. Pancadão da Bahia.